Vocês estão com o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Agora vou mixar para vocês Fatmatics e Menog. Você está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Para fechar o programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o Live Iagé, formado por Ninad e Hagini, argentinos radicados no Brasil, e Ashka, alemão e morando atualmente em Florianópolis. Juntos desde 2000, carregam uma vasta bagagem musical e são figura obrigatória nos melhores festivais de psytrance brasileiros, misturando elementos orgânicos variados, como voz, berimbau, flautas e até mesmo um berrante, a base psicodélica e eletrônica, criaram um estilo próprio, que contagia as pistas em suas apresentações Brasil afora. Além do live que vocês vão ouvir agora, eles produzem também um live de chill out, muito bom. Conheça mais sobre o Iagé em nossa comunidade no Orkut. Com vocês, Iagé! We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. está ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Iagé. Entre em contato conosco pela internet. Nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. É a comunidade Rádio Psy Online Podcast. Lá você encontra releases dos lives que se apresentam aqui. Essa semana você vai encontrar o release Contato para a Festa do Iagé, que foi nosso convidado apresentando seu live de Fulon. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!